vive a murmurar. Fala mal da vida alheia e não gosta de orar. Deixa de ser linguarudo e vai logo se converter. Não toca no servo de Deus porque você pode até morrer. Quando a glória desce na igreja e os crentes começam a dar lugar, logo ele arregala um olhão e começa a criticar. Chega frio e magoado, sai vazio e congelado. Quando resolver dar glória a Deus, vai poder ser transformado. Geralmente este tipo de crente não é dizimista fiel. Vive enganando a si mesmo e achando que vai morar no céu. É, ele segura o dinheiro e a doença o faz gastar. Olha, crente, mão fechada, o meu Jesus vai te pegar. Olha, eu vou te dar um conselho, é melhor você aceitar. Mude de opinião e vem pra igreja adorar. Deixa de ser detetive e seja um adorador. Reconheça que tu não é nada e ele é o grande eu sou. Aqui não tem crente assim não. Espero que não me leve a mal. Meu Jesus te chamou como servo. Desce desse pedestal. Vem comigo glorificar aquele que tudo pode. Pois no céu só entra a ovelha, fora vão ficar os bodes. Estou falando de um tipo de crente que com o microfone na mão pula, canta, prega e ora e ainda entrega a revelação. Mas depois quando senta no pão,